Recife 1288, alterna 13325. Recife 1288, 3325, voo 93. Os 33, chame o controle. Controle 935, mensagem 2. Web 6726, bom dia, perfil Pucaracaju passando 800 metros. Web 6726, contato radar na decolagem, suba ao nível 330, mantém o perfil da saída Puca. 330, mantendo o perfil, mensagem 6726. 9-0 na CBS para decolagem da 17. Mantém o ponto de espera. Mantém posição. Webjet 6726 decola aos 34, chama o controle 119 decimal 35. Tango Índia Delta Papá, informe intenções, vai afastar até 20 milhas de Salvador e retorna? Positivo, queremos acender para o 065 para verificar nossos altimetrias aqui no modo charme. Over 3896, report to runway inside. We have our range, 3896. Roger, 3896. Autorizado alinhar e manter a pista no 7. Alinhe e mantenha no 7, 5490. Ascensão nível 065, mantenha-se em condições visuais. Ok, pode curvar à esquerda para o setor 90. Afirmativo, Índia Delta Papá, curva à esquerda para livrar o setor de decolagem. Ok, setor 90, positivo. Índia Delta Papá. Positivo, setor 90, acendendo para o 065. Afirmativo, Índia Delta Papá. Papá. ...6726, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 8.4 milhas. Então, Charlie 310, está passando 1500 pés para nível 065. Tente 6726. Decolou aos 36, chame o controle, Whisky Golf Kill. Kill. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango, Whisky Golf Kill. Papatango, Whisky Golf Kill, informe código acionado. 3896, contact tower 118 decimal 6. 186. Este decola aos 37, chama o controle 119 decimal 35. 935, bom dia. Sua identificação, chegada a Mari, desça e mantenha o nível 050. Descendo ao 050 na Mari, o senhor poderia chegar na nossa altitude agora, 2300? Papatango Índia Delta Papá, passa 2300 pés para nível 065. Ô senhor, muito obrigado. Confirma aeronave, acionado código 0264. Papatango Whisky Golf Kilo. Altitude 200 meters, could you confirm? Affirmative, 1200 meters. Thank you. Papango Alfa, Vitor Juliette, sua para 1500 pés, ingresse no corredor Vera Cruz e informe através de Paripe. Whisky Golf Kilo, suba para nível 080, contato radar, saída coral. Whisky Golf Kilo, Stoffers, para 080 na saída coral. Olha, está 3602. Na 3602, contato radar, suba ao nível 300 no perfil da saída da El. Mantendo o perfil da El Guiné, sobe o 300, 3602. Web 6726, passa nível 130, chame centro Recife 12685, alterna 12545. 2655, 2756, boa. Antônio, boa tudo que o motor recebe de Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, passa nível 040. Bom dia. Alfa Vitor Juliette, informe POB. 02 a bordo. 7. No solo 40, libere a direita, solo 219. 219. Trip 5490, autorizado a decolar, 180 graus, 09 nós. Eu vou decolar 5490. 3896, continue at taxi straight ahead via Alpha and report to Big Juliet. Via Alpha, report to Officer to Juliet, 3896. Report to Big Juliet, before Juliet. Before Juliet. É dois motores que recebe do India Delta Papá no momento. India Delta Papá passa nível 055. Forte. Zero, decola os 42, chame o controle. Chama o controle, tipo. Controle Salvador, trip 5490. 5490, suba ao nível 180, Sedamomo, transição alvo. Momo Albo 180, 5490. Fole Índia Delta Papá. Prossiga Índia Delta Papá. Recebe 6500, estabilizado. Índia Delta Papá, nível 065, estabilizado. Pense, solicita o regresso a Salvador. Papatão Índia Delta Papá, desça para 1500 pés, ingresso no corredor forte. Corredor forte, 1500 ainda, Delta Papá. Então 3602, passa nível 130, chame Recife 1288, alterna 133-25. 0288-3325, TAM 3602. Obrigado. Controle, bom dia, do 4106, passando 180 para 150, deixa eu passar. 4106, assina identificação, chegada Mari, descer nível 060. Mari 060, solicita após Mari, estado de Serra 2366. Azul 4106, controle ciente da RNAVE, mantenha a chegada Mari, agora de autorização para a RNAVE. 3196, após TAP, desça para 2000 pés, ajuste 0115, autorizado ele a sexo e sem glide, reporte estabilizado. 3196, após TAP, na prova Servitor 366, autorizado 2500, ajuste 0115. Após TAP, Servitor 366, desce 2500, 0115, 3196. Whisky Golf Kilo, atinge mantém 060. Whisky Golf Kilo, atenção nível 080, confirme. Nosso ponto é pro zero. Confirme Whisky Golf Kilo, controle. Whisky Golf Kilo está afastado a 20 milhas e eu gostaria de cancelar e prosseguir para o aeroclube da Paris. Confirme o nível Whisky Golf Kilo. Está cruzando 060. Mas pede cancelamento para prosseguir para o aeroclube de pé de Itaparica. Se olhar para Vitor Juliette no através de Paris. Na rotatória. Na rotatória, Juliette. O controle. Controle Salvador, voo no 765. Voo no 765, aciona identificação, chegada a MAN, desceu nível 070. 070, chegada a MAN, voo no 765. Latango Whisky, Golf Kilo, controle Salvador. É na sua exposição. Tem uma modificação consta no seu plano de voo? Whisky Golf Kilo está solicitando cancelar o plano para Porto Seguro e prosseguir para a ilha de Itaparica. Ficando em destino, o questionamento é se essa modificação consta no seu plano de voo. Positivo. Sente. Desça para 1.500 pés, mantendo a prova inicialmente, aguarde autorização para prosseguir e ingressar nos corredores. Kilo. Controle Alfa Vitor Juliette, ingressando em Interlagos. Alfa Vitor Juliette, mantém 1.500 pés, corredor Interlagos, reporte rotatória visual com a pista. Reporte rotatória visual com a pista, Alfa Vitor Juliette. O 4106, reautorizado nível 050. 50, o 4106. Whisky Golf Kilo controle. Ajuste ponta. Desça para 1.500 pés, ajuste no 0 no 5, mantenha a proa. Whisky Golf Kilo mantendo a praia, a proa desceu para 1.500, com ajuste 1 no 0, 1 no 5. Gente, o Whisky Golf Kilo, plano modificado aos 4-5, é para 1-5-0-0 pés, ajusta no 0-5, o Whisky Golf Kilo. O Whisky Golf Kilo está ciente, ó. Uno 765, reautorizado nível 060. 060, Uno 765. Alfa Vitor Juliette, visual com campo. Alfa Vitor Juliette, para ingresso no circuito, chave torre 118.6. 118.6, Juliette. Silva, passando Alfa Vida Juliette, mantendo no 1500 pés, próximo Lapa Zona, visual com campo. Alfa Vito Juliette, chama sinal de 3 milhas da 17. Vento 180 graus no 0 nós, é o tráfego número 2 para Pouso Salvador, tráfego número 1 agora, Airbus 320 na Tampa Sonduna. Gente, vai ser o número 2 para Pouso, chamará 3 milhas da 17, o Alfa Vito Juliette. Azul 4106, confirma indicada. 159. 1765 indicada. 250. Sente, 1765, iniciação para 2209, número 2 para o, número 3 para o pouso. 220, revisando. Controle Salvador, risco de torcida está afastado 32 milhas, poderia curvar à direita para proa a Itabarica, está cruzando 5050. Ideal para o destino, isso que eu vou esquilo. Confira? Proa da presente, qual foi o ideal para o destino? Proa norte. Gente, autorizado, curva direita na proa de caixa pregos. Whisky, golf, quilo para ingresso no corredor caixa pregos. Whisky, golf, curva na direita, baixando para 1500 pés, para a proa de caixa pregos. Para ingressar no corredor caixa pregos. São 319,6 estabilizado? Firme, estabilizado. Complete final, Rinaldo, chama torre 118,6. 118,6. Papapá, 1500, corredor forte. Para prosseguir para o pouso. Índia Delta Papá, ingresso no corredor Interlagos, após saltatória, visão com a pista. Saltará. O 4106, desça para 2500, ajuste no 015, na próxima Vitor 366, Renato autorizado, reposta estabilizada. 2500, 1015, 366, reporta estabilizado, o 4106. Livre pouso na pista 10 deslocada, vento 1, confirmando vento 200 graus com 08 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Autorizado pouso, pista 10 deslocada 1.200 metros, está 319. Autorizado em nível 050. 050, 75. Alfa Vitor Juliette, livre pouso 17, vento 170 graus, 102. Livre pouso, Alfa Vitor Juliette. Azul 4106, confirma indicada. 210 nós, azul 4106. Sente. O 1765, reautorizado 3 mil pés, o ajuste no 0 no 5. 3 mil no 0 no 5, 765. Eu podia formar um ajuste para o Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, ajuste Salvador 10015. 1517, recebe 1500. Afirmo. Ok. Já está próximo aqui a rotatória Índia Delta Papá. Mantenha corredor, reporte visual com a pista, Índia Delta Papá. Reporte visual com a pista. tá, joga uma pista, Delta Papá. Índia Delta Papá, chame torre 118.6. Papá. São Salvador, Índia Delta Papá, próxima rotatória. Índia Delta Papá, chame passando a rotatória. Demora. Não, RNAV, chame torre 118.6. 18.6, 14.06. Gol no 765, reautorizado 2.000 pés, ajuste 1.0.5, autorizado ILS X-Trace 1 Glide, reporte estabilizado. Positivo para 2015, reportar estabilizado, gol no 765. Gol no 765, reduza para 1.809, aeronave que o precede, um eco 1.90 a 1.0 milhas com 1.90 de ground. Positivo, reduzindo 190, gol no 765. Solo 54, autorizado 1.80 graus, backtrack, chama liberando. Golf Kilo, ingresso no corredor caixa pregos. Trigo 490, 3612 de milhas, noroeste de Salvador. Chame Recife no 2685, alterna 12545. Trigo 5490. Chame Recife no 2685, 2545. Trigo 372, azul 4106. Azul 4106, ciente, cabeceira deslocada, 90 metros, autorizado pouso, 210 graus, 07 nós. Livre pouso, azul 4106, somente 90 metros. Afirmativo. E vou ficar com vinho estimado para o pouso. Controle Salvador, é o gol no 260, informação passada pelo policial. Gol no 260, aciona identificação, chegada Mari, desceu nível 050. Na Mari é o 050, gol no 260. Whisky Golf Kilo, confirma estimado para pouso. Golf Kilo, pode ser de praça 50 para pouso. Golf Kilo, se tiver na região da Paripa, ainda poderia chamar a roda da próxima para conseguir o Whisky. Gente, Whisky Golf Kilo, nenhum tráfego no setor a informar. Frequência livre para coordenação, chame para regresso. Estabilizado visual, o 765. Gol Runa 765, passo serve, passo é Duna, chame torre 118.6. 18.6. Papá Tango Índia Delta Papá, autorizado pouso na 17, 200 graus, 10 nós. Certo, mas já chegou a Índia Delta Papá. Azul 4106 no solo aos 12, libera direita, solo 1219. 6219. Salvador, bom dia, Zoom 4106. 4106, taxi via Alfa, reposte para ingressar na Juliette. Alfa, reposte para ingressar na Juliette, Zoom 4106. Torre Salvador, gol 1765, passo externo baixo para baixo. Gol 1765, ciente, cabeceira deslocada 90 metros, olha, 1200 metros, aguarde autorização de pouso. Guardando Delta Papá, no sol 00, qual local de estacionamento? Libera a direita para ajustar, frequência livre estacionar. Valeu, posto 765. Autorizado, 180 graus, 12 nós. Cabeceira deslocada, 1200 metros. Valeu, posto 765. No solo 02, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, 760. Autorizado para o portão 8, via Juliette 4106. Juliette, portão 8, 4106. Alô, Salvador, bom dia. Gol 1765, livrou nossa escuta. Gol 1765, prossiga via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Alfa, repassar para Juliette, gol 1765.